Porto acaba campeonato invicto. Benfica empata a 3. Passos de Ferreira vence a 5. E Braga perde com o Sporting, com os leoninos na Liga dos Campeões. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Ele é o avô Cantigas. E é o próximo entrevistado da Rádio Antena Web. Eu sou o avô Cantigas. Todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas. Rapazes e raparigas. Carlos Vidal, a cantar desde 1973 e avô Cantigas desde 1982. Já se perdeu a conta, as crianças em que deixou um sorriso e uma agradável recordação do avô mais ternurento de Portugal. Avô Cantigas, em entrevista à Rádio Antena Web, em mais uma edição do Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, dia 20, a partir das 5 da tarde. Uma entrevista muito especial, um programa muito especial, de um avô muito especial. Carlos Vidal é o próximo entrevistado do Tempo de Antena, nesta sexta-feira, dia 20 de maio, a partir das 5 da tarde, aqui na sua Rádio Antena Web. Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Dimartino Teixeira. Antena Web não esquece as novelas radiofónicas e por isso transmite diariamente O Homem Sem Passado, uma radionovela brasileira, original de Raimundo Lopes, que chega até si de segunda a sexta-feira. O Homem Sem Passado, de segunda a sexta, à 1:30 da tarde, na Antena Web. Faleceu Samuel Anjiru, atleta de 24 anos do Quénia. Destacou-se nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, nos quais arrecadou a medalha de ouro na maratona. O maratonista concluiu a prova em tempo recorde, 2 horas, 6 minutos e 34 segundos. Anjiru terá cometido o suicídio na sua residência, atirando-se de uma das varandas. A notícia está a chocar o mundo do atletismo. Um pouco por todo o mundo vão surgindo reações de condolências e de surpresa. A contrastar com a bem-sucedida carreira de Anjiru, vivia uma vida perturbada, pessoalmente, tendo inclusive tentado agredir a sua mulher e 2 guarda-costas. Os resultados ainda não são conclusivos. Não se sabe se terá sido um suicídio ou não, mas tudo aponta para que sim. E chegou ao fim a época 2010-2011 para os clubes do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Futebol. A 30ª e última jornada realizou-se no passado sábado, com as 8 partidas a começarem às 20 horas e 15 minutos. 8 partidas que deram origem à última e também à mais goleada jornada, ou à jornada com mais golos. Foram muitos ao todo, vamos conferir os resultados com os seguintes diferenciais. Marítimo 0, Porto 2, Paranense 2, Rio Ave 2, Beira-Mar 0, Nacional 2, Naval 0, Vitória de Guimarães 3, Benfica 3, União de Leiria 3, Passos de Ferreira 5, Académica de Coimbra 1, Vitória de Setúbal 3, Portimonense 1, e Sporting de Braga 0, Sporting Clube de Portugal 1. Era este o grande jogo da jornada. Beira-Mar 0, Nacional 2. Diego Barcelos aos 4 minutos e Márcio Madeira aos 82 deram o triunfo à equipa nacionalista que jogou no Municipal de Aveiro e que regressa à Madeira com uma vitória no bolso e 3 pontos que lhe garantem a presença na Liga Europa na época 2011-2012. A equipa alvinegra ficou no 6º lugar. Ora, só havia espaço para uma equipa das 3 que ainda disputavam o acesso à Liga Europa. Era a equipa de Passos de Ferreira, do Nacional e também do Rio Ave. Mas caso os nacionalistas vencessem, eram eles que iriam à Liga Europa. Ora, nem o 5-1 em casa do Passos Ferreira serviu para conquistar o lugar tão desejado. A equipa do Nacional arrecadou mesmo este troféu. Jogo em grande para a equipa do Benfica e da União Desportiva de Leiria, que proporcionaram aos presentes no Estádio da Luz um término de campeonato com muitos golos, 6 ao todo. Para a equipa do Benfica, marcaram Cardoso aos 40, Javi Garcia aos 58 e Franco Jara aos 64. Pouco depois do 1-0 marcado por Cardoso ao 40º minuto, João Pedro empatou ainda antes do intervalo aos 43 para a equipa da União Desportiva de Leiria. Depois surgiu o 2-0 aos 13 minutos, aliás, o 2-1 aos 13 minutos da segunda parte, com Javi Garcia a introduzir a bola pela segunda vez na baliza da equipa adversária. O 3-1 surgiria, como disse, 6 minutos depois, 64º minuto, Franco Jara atirava a contar para o terceiro da equipa do Benfica, que parecia caminhar para uma vitória tranquila. Só que aos 75 minutos, Leandro Lima reduziu para a equipa leiriense, fazendo 3-2. E aos 89, João Pedro, que abriu o ativo para os visitantes, fecharia também para os visitantes o ativo num 3-3. Aliás, fecharia o ativo não só para os visitantes, mas também para o próprio jogo. Não houve mais, ficou-se por 3-3. O final de época morno para a equipa do Benfica, que não conseguiu cumprir maior parte dos seus objetivos. O Porto só precisava de um empate para garantir o seu único objetivo ainda nesta época. O único objetivo que era, no campeonato, acabar invicto e juntar-se aos outros 30 clubes na Europa que até agora o haviam conseguido. Ora, a equipa do Porto venceu na Madeira, no Caldeirão dos Barreiros Marítimo, por 2-0, com golos de Varela e Walter aos 21 e 32 minutos, respectivamente. O Passos de Ferreira, como disse, venceu por 5-1 na Mata Real a Associação Académica de Coimbra, que acabou no 14º lugar. Rondon, aos 21 minutos, fez o primeiro golo numa partida que conheceu o 5-0 ainda antes do intervalo. Rondon fez então o golo número 1 ao 21º minuto, para logo depois, aos 24 minutos, Oseia, e aos 26, o mesmo Oseia, fazer o 2 e 3-0 para a equipa da casa. Perante uma Académica desnorteada, Rondon fez o 4-0 ao 34º minuto, ou seja que, em 13 minutos, a equipa do Passos Ferreira apontou 4 golos. Ou, se preferir, em 22, apontou 5. É que aos 43, Pizzi, ele mesmo que fez um hat-trick no passado jogo contra o Futebol Clube do Porto, no Dragão, também marcou. Aos 43 minutos, a 2 do intervalo, surgia o 5-0 para a equipa do Passos de Ferreira. Parecia a equipa caminhar por uma goleada, mas na segunda parte o Passos de Ferreira abrandou o passo. E mesmo aos 82 minutos, Éder, para a Académica, acaba por fazer o tento de honra. A Académica despede-se com uma goleada sofrida, 5-1, mas com um objetivo conseguido, a manutenção. O jogo grande era mesmo o Sporting de Braga, Sporting de Portugal, no AXA. Foram muitos adeptos que aderiram ao estádio e que se deslocaram até lá para apoiar a equipa bracarense, que joga nesta quarta-feira a final da Liga Europa em Dublin. Só que Djaló estragou a festa bem cedo. Yannick, aos 5 minutos, apontou o único gol do encontro para o Sporting Clube de Portugal. A equipa de José Conceiro garante assim o 3º lugar com mais 2 pontos que o Braga e também garante o acesso à fase de qualificação da Liga dos Campeões. Ora, e depois de todos os resultados conhecidos, vamos à classificação final total desta Liga. Porto com 84 pontos no primeiro lugar, 0 derrotas e apenas 2 empates. Benfica, 63 pontos. Em terceiro, a equipa do Sporting com 48 e em quarto, Braga com 46. Em quinto ficou o Vitória de Guimarães com 43 pontos e em sexto, o Nacional com 42. E todos estes 6 clubes vão à Liga, aliás, vão às competições europeias. os três primeiros poderão marcar presença na Liga dos Campeões, sendo que os dois primeiros, Porto e Benfica, já têm o acesso garantido. O Sporting terá ainda que se apurar através da fase de qualificação e das eliminatórias. Quanto às equipas de Braga, Guimarães e Nacional, jogarão na Liga Europa, esta mesma competição na qual o Braga chegou ao final esta temporada. O Paço Ferreira ficou com 41 pontos no 7º lugar e com 38 ficou a equipa do Rio Ave Futebol Clube no 8º lugar. O 9º foi para a equipa do Marítimo, que com os mesmos 35 pontos partilha o 9º e 10º lugar com a União Desportiva de Leiria. O 11º, imagine, é a equipa do Vitória de Setúbal. Os Sadinos andaram a lutar para não descer de divisão e acabaram num posto relativamente confortável, o 11º lugar. Tem os mesmos 34 pontos que a equipa do Sporting Clube Arenense. O clube do José Arcanjo acabou no 12º posto. O 13º foi para a equipa do Beira-Mar, com 33 pontos, e o 14º para a Associação Académica de Coimbra, com 30 pontos. Descem à Liga de Honra o Portimonense, com 25 pontos, e a Naval 1º de Maio, com 23 pontos. Na Liga Orangina já está reduzida a luta sobre quem desce e sobre quem sobe. Aliás, já há um despromovido. Já lá vamos. Vamos começar primeiro pelos resultados do dia de ontem. Uma tarde desportiva muito agitada, com todos os jogos a realizarem-se à mesma hora. Aliás, a 29ª jornada, que terá realização neste sábado, dia 21, irá ter todos os jogos a começar às 4 da tarde. Mas agora vamos para a 28ª, que foi aquela que se realizou ontem, dia 15, com os seguintes resultados. Moreirense 3, Varzim 2, Gil Vicente 4, Penafiel 1, Sporting da Covilhã 3, Fátima 0, Feirense 1, Estoril Praia 0, Santa Clara 0, Desportivo das Aves 0, Arouca 1, Trofense 3, Leixões 3, Friamundo 1 e Oliveirense 0, Belenenses 1. A equipa do Belenenses foi melhor na segunda parte e deixou a equipa da Oliveira das Mães em má posição. Os oliveirenses têm agora apenas 45 pontos e já será preciso muito para conseguirem conseguirem subir à primeira divisão muitos anos depois. A equipa do Oliveirense está agora a 4 pontos do Gil Vicente, que é o segundo classificado neste momento. E se o campeonato acabasse agora, se tivesse apenas 28 jornadas, o Gil Vicente regressaria, muitos anos depois, 6 mais precisamente, à primeira divisão. Recordemos que a equipa do Adelino Ribeiro Novo foi despromovida por secretaria devido a ter utilizado o jogador Mateus Angolano sem que o mesmo estivesse inscrito. Ora, vamos à classificação geral neste momento. O Feirense aproveitou o deslize da União Desportiva Oliveirense para ficar no primeiro lugar em muito boa posição, com 51 pontos. E a uma jornada do fim pode já sagrar-se campeão da Liga de Honra, se vencer o seu próximo encontro. Ora, o Feirense tem 51 pontos, vai no primeiro lugar mais 2 que o Gil Vicente. Gil Vicente tem então 49 pontos, como disse. O Trofense tem 48, vai no terceiro posto. A União Desportiva Oliveirense tem 45 e vai no quarto posto. O Sporting Clube da Covilhã tem 29 pontos e está no 14º lugar. 15º é a equipa do Varzim, a equipa da Póvoa, que tem apenas 28 pontos e está em risco de cair para a 2ª Divisão Nacional. Quem já está despromovido é o Centro Desportivo de Fátima, que depois de perder 3-0 com o Covilhã, na Serra, fica assim automaticamente despromovido e matematicamente sem solução para chegar ao 14º lugar. Isto relega novamente os fatimenses para a 2ª Divisão. O Fátima tem atualmente 22 pontos. Apenas uma curiosidade na Liga de Honra, apenas Anouca, Friamundo e Fátima nunca estiveram na 1ª Divisão. Na 2ª Divisão realizou-se a 2ª jornada do play-off de apuramento para a Liga Orangina. Ora, o Padroense esteve a perder com o Linha da Madeira no Portão da Légua, mas conseguiu ainda empatar o encontro. Depois de ter vencido na primeira jornada também no Padrão da Lega 4-1 a equipa do Atlético Clube de Portugal, conseguiu agora um importante empate frente à União da Madeira. Recordemos que quer União da Madeira, quer Atlético, já foram primodivisionários e por várias vezes. enquanto que o Padroense nem à Liga Orangina havia chegado alguma vez, nem nunca esteve tão perto de conseguir tal facto. Ora, o Padroense, aliás, é precisamente a equipa que lidera este play-off. 2 jogos realizados, 4 pontos. A União da Madeira tem 1 ponto com 1 jogo realizado. A equipa do Atlético Clube de Portugal tem 0 pontos. Perdeu o único jogo que até agora realizou. Na tapadinha, Atlético e União da Madeira vão encontrar-se para a terceira jornada no próximo dia 22 de maio. Terceira divisão. Vamos aos resultados da terceira divisão. Na 8ª jornada, apenas a 2 do fim. Melgacense 2, Esposende 0, Vianense 1, Mirandela 1 e Fão 1, Limianos 1. Mirandela já garantiu o primeiro lugar, tem 38 pontos. Já não há hipótese do segundo, que é o Limianos com 30, o alcançar. Mesmo que a equipe mirandelense perca os 2 jogos e a equipa vianense vença os outros 2. A equipa de Ponte Lima então com 30 pontos. Tem mais um, aliás, que o Vianense, que é terceiro com 29 pontos. Na Série B ainda há mais decisões, já não é uma série tão decidida. Cerzedelo 2, Grupo Desportivo Joano 1, Sousense 1, Famalicão 2, Amarante 1, Paredes 0. Uma importante vitória para o clube amarantino, que assim fica no segundo lugar. O primeiro é o Famalicão com 39 pontos, o segundo é o Amarante com 35. Tinha tantos pontos quanto a União Desportiva de Paredes. O clube até agora 32 pontos e depois de perder viu o Amarante conquistar mais 3 e ficar assim com o segundo lugar, pelo menos para já. Na Série C, São João de Ver 4, Penalva do Castelo 2, Bustelo 1, Sinfães 3 e Avanca 4, Alpendurada 0. E depois de tantos deslizes, o Alpendurada caiu finalmente de posto. O Sinfães tem 41 pontos. E vai no primeiro lugar. O segundo é o São João de Ver com 38. E o terceiro é agora o Avanca com 27 pontos. Na Série D, Sourense 2. Associação Desportiva Nogueirense 1. Atlético Riachense 2. Académico de Viseu 2. E Monsanto 0. Oliveira do Bairro 2. Mais um deslize para a equipa monsantense, que ainda assim mantém o primeiro lugar com 35 pontos. Só que agora, Académico de Viseu e Oliveira do Bairro têm ambos 32 pontos e vão no segundo e terceiro lugares, respectivamente. Na Série E, Peniche 1, 1 de dezembro 1, Caldas 1, Sport União Sintrense 0 e Alcustense 2, Sport Grupo Sacavenense também 2. Com este empate, a equipa do Caldas retoma o primeiro lugar, com vantagem no confronto direto sobre a Sociedade da União 1 de dezembro, que também tem 39 pontos, mas está assim no segundo lugar. O terceiro está bem longe, a equipa do Alcustense. 11 pontos separam o segundo e terceiro lugar. O Alcustense tem 28 pontos. Na Série E, mais decidida, Aljustrelense 1, Estrela de Ventas Novas 3, Fabril do Barreiro 1, Sesimbra 2 e Moura 0, Esperança de Lagos 1. A equipa do Estrela de Vendas Novas tem 41 pontos. Tem mais 8 que a equipa do Sesimbra, com 33 pontos. A equipa do Esperança de Lagos tem 31 pontos e vai no terceiro lugar. Por fim, a Madeira. E eu antes acabei de dizer que era a Série E e não é. É a Série F, que está mais decidida, com a equipa da Estrela de Vendas Novas então em primeiro lugar e a 8 pontos do segundo. Portanto, já a garantir o primeiro lugar. Agora sim, Série Madeira, com os seguintes resultados também, a 2 jornadas do fim. Ribeira Brava 4, Câmara de Lobos 1, Porto Santense 2, Cruzado Canicense 2 e Estrela da Calheta 1, Machico também 1. O Ribeira Brava tem 39 pontos, vai no primeiro lugar. O Porto Santense tem também 39 pontos, mas vai no segundo lugar. O Cruzado Canicense tem 35 e vai no terceiro posto. Quanto à Série Açores, já acabou, como sabem, venceu o Sport da Lusitânia. O Sport Antena, de agora apenas 15 minutos, também à segunda-feira, termina por aqui, mas regressa amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!